Então, o que a gente vai fazer é, o Denis vai abrir o programa igual ele abre o podcast do Bola Presa. Beleza. Então, você tem que falar assim, esse aqui é o GugaCast, eu sou o Denis, eu tô aqui com o Rafael e com o Guga, beleza? Tá, então eu não falo amigos do Bola Presa, eu falo amigos do GugaCast. Você pode falar amigos, não, você pode falar amigos do Bola Presa, não tem problema. Tá. Ou, sei lá, cara, só se joga, se solta, seja feliz. Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. Eu sou o Guga. E eu sou o Rafael. E cadê o Danilo? Ele não veio, ele não tem uma história boa pra contar. Mas eu nunca gravo sem o Danilo. A gente não combinou isso, cara, não tá no contrato. É que é dois cachês, né? Muita coisa. É, então. Sabe que o Bola Presa só trabalha com dinheiro agora, só pagando. Quando o Danilo for pro Chipre, aí a gente convida ele pra um podcast. Primeiro a gente tem que contar por que você tá aqui. O Denis, ele é um amigo nosso que a gente conhece da internet e da nossa liga de NBA Fantasy. É assim que a gente fala? É. Liga de Fantasy Basketball. É que não tem um jeito bonito de falar. É, a gente vê que é um nome em português, basquete fantasia. Quando a pessoa não entende mesmo o que eu quero dizer, eu falo que é tipo cartola da NBA. Ah, porque tem o cartola, aí dá pra entender. É, o cartola foi o que acho que fez o fantasy se espalhar um pouco mais pelo Brasil. Que ele é um super trunfo onde as cartas são móveis. Essa é boa. Tá bom, vai, eu vou explicar que ninguém tá entendendo. O Denis, ele tem um blog junto com o Danilo, que a gente falou aqui no começo, que é o Bola Presa, do qual eu sou fã, o Rafael é fã também. Eu particularmente considero o Denis o melhor comentarista de NBA ever do mundo. Todo mundo acha que eu falo isso porque ele é meu amigo, mas na verdade eu realmente acho, cara. O cara é bom falando sobre as coisas. Até porque a gente não era amigo no começo, acho que virou por causa disso. Exato. E o Denis criou a Liga Bola Presa de Fantasy, que era um fantasy game, onde a gente jogava, que é igual cartola, onde a gente jogava só com os fãs do Bola Presa, só com os leitores, só com os 20 leitores que o Bola Presa tinha naquela época. E ao invés de ter um sistema que controla ele, como é o cartola, como é o fantasy do Yahoo, do ESPN, sei lá, ele é todo feito no Excel, graças ao esforço absurdo de todos os seus voluntários e jogadores. E eu e o Rafael participamos dessa liga no começo, na fundação dela. Quanto tempo faz já, cara? A gente começou em 2008 ou 2009, eu acho, temporada 2008. Mas 2008 foi quando minha filha nasceu. Eu lembro que eu peguei o Steph Curry no meu time, que ele tinha acabado de entrar na NBA. Eu peguei ele no draft. Você nem sabia da maravilha que você tinha feito. Não tinha, não, e eu troquei ele depois por, sei lá, pelo Jason Richard. E... Você trocou pelo Paul Gasol. Foi pelo Paul Gasol? Ah, até que não foi terrível. Eu troquei o Blake Griffin pelo Johnny Flynn, então... Não. E, bom, e aí o Denis tá aqui pra contar a história dele, porque ele foi fazer intercâmbio no Chipre. Ao invés de ele fazer intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra, como todo mundo, ele foi hipster e foi fazer... Primeiro ele descobriu que existia um país chamado Chipre, que isso não era um erro de datilografia, de digitação, e aí ele foi pra lá. E a gente achou que isso era bom o suficiente pra virar uma história pra gente contar aqui. Mas antes da gente chegar lá, Denis, explica pra gente por que, que o Jordan não é o melhor jogador da história. Por que, que a gente não pode falar que o Jordan é melhor? Por que quando aparece o LeBron James e ele ganha um campeonato, a gente pode falar, mas o Jordan era melhor? Acho que a gente chegou num ponto que pode aparecer o maior jogador do mundo fazendo 50 mil pontos e ganhando 100 campeonatos em sequência, que as pessoas não vão admitir que o Jordan não era melhor que esse cara. Porque é tipo uma memória afetiva, né? Se você admitir isso, é como se toda a sua adolescência não fosse pra nada. Exatamente. Então se você admitir que o cara de agora é melhor, é como se você estivesse admitindo que a infância e a adolescência de agora são melhores. Você não pode admitir que o Bill Russell é melhor, porque ele jogou nos anos 60, você não assistia, não tem vídeo. Então falar que ele era o melhor só porque ele ganhou 11 títulos em 13 anos, sendo duas vezes como técnico e jogador ao mesmo tempo... Caralho. Mas aí você fala, tipo, ah, ele é o melhor. Mas não tem vídeo pra mostrar isso. Você não tava lá, não aconteceu nada, sabe? Então não é esse cara. É o cara que eu vi na TV quando eu tinha 14 anos de idade. Esse era o melhor. E que todo mundo falava que era melhor nessa época. É, se você fala que o cara de hoje é melhor, parece que as coisas são melhores hoje. E aí você queria que você fosse adolescente hoje e você não é. É muito triste admitir isso, não é fácil. Mas falando sério agora, você acha que alguém é melhor que Jordan? Alguém desses caras novos? Difícil. Só sua opinião, ninguém vai te julgar. Ah, vamos julgar. Ninguém ouve esse podcast, cara. Não vai estar na internet, então vai ter alguém julgando. É verdade, mas não vai estar no Bola Presa, então ninguém vai saber que você falou isso. Ah, tá. Eu acho que em vários aspectos do jogo, o LeBron James é melhor que o Jordan. Não, tá, mas no geral, overall, assim, tipo, você pode escolher um dos dois pro seu time pra sempre. Quem você escolhe? Na melhor forma dos dois. Acho que eu escolho o LeBron. É mesmo? É. Ok. Porque eu acho que se você cerca o LeBron de jogadores mais ou menos, o time ainda vai dar muito certo. O Jordan, eu tenho um pouquinho de dúvida. Pô, mas o Bulls era um time com bastante jogador mais ou menos, cara. Ah, não, tinha muito jogador bom. Nossa, aquele time tinha... É que tinha os caras bem mais ou menos. Tinha os caras muito bons. Mas não sei, eu acho que o LeBron faz milagre com os caras muito ruins. Então se eu tivesse o meu time, acho que seria mais seguro ter o LeBron. Bom, eu respeito sua opinião, sabe por quê? Porque eu acho que o Schumacher é melhor que o Senna. Muito melhor. E sim, desesperadamente melhor. Não é só um pouco, não é só ligeiramente melhor. Ele é muito melhor. Em todos os aspectos. Menos no aspecto frases de feio. Talvez. Mas... E no aspecto namorar a Xuxa. É. Também. Nesse aí o Senna empata com o Pelé e só. Você não acha que o holograma do Senna devia ter acendido a pira durante a abertura? Cara, aí a gente vai entrar numa outra discussão que é esporte. E eu definitivamente não acho que automobilismo seja um esporte. Teria sido legal se fosse o Tupac, o holograma do Tupac acendendo a pira. Ou do Renato Russo, também tem um bom holograma. É verdade. Cazuza, talvez. Beleza, vamos pra história então? Vamos parar de papo furado e ir pra história? Tá. Diabos, cara, você foi pro Chipre. É, eu ouvi muito essa pergunta quando eu decidi ir pro Chipre e foi curioso. Porque eu tava na faculdade. Como você contou isso pros seus pais? Não, meus pais entenderam facilmente. Eu acho que, como eles me conhecem, acho que combinou comigo. Mas eu chego lá. Eu tava na faculdade, fazendo jornalismo, na Embi Morumbi, aqui em São Paulo. E um dos motivos que eu escolhi a Embi Morumbi foi porque eles tinham um programa de intercâmbio. Então eles fazem parte de uma rede de universidades. E aí você pode escolher fazer um semestre, dois, em faculdades que eles têm, que também fazem parte desse programa. E aí eu fui perguntar lá, tipo, de jornalismo, onde que eu posso fazer? Aí a mocinha pegou a listinha e falou: tem um país aqui, não sei o que, na América Latina, outro na América Latina, tem em Madrid e tem no Chipre. E tinha na Turquia também, Istambul. Aí eu comecei a pensar, comecei a conversar e descobri que 98% dos alunos vão pra Madrid. Porque é Madrid e porque eles acham que dá pra se virar com as aulas em espanhol, porque é igual português, né? Aí eu falo, os caras moram num prédio cheio de brasileiro, ir pra Madrid, que é uma cidade mó grande, eu odeio cidade grande, embora tenha morado em São Paulo a vida inteira, ou porque eu moro em São Paulo a vida inteira. E eu comecei a matutar isso, ah, talvez o Chipre seja legal. Eu fiquei em dúvida entre o Chipre e a Turquia. Aí eu falei, mas talvez eu vá pra Turquia um dia. E Istambul também é uma cidade gigante. Mas quando na vida que eu vou pro Chipre? Nunca. Nunca. E, tipo, talvez morar em Madrid não seja tão diferente de morar em outras grandes cidades. Mas como caralho é morar no Chipre? Eu não conseguia pensar. E não quis pesquisar muito também. Isso é atitude, cara. Porque hoje todo mundo pesquisa tudo. O cara vai comprar um liquidificador, fica lendo opinião de consumidor e tal. Cara, por que não ir sem pesquisar? Porque pesquisar... É o spoiler da vida, né? Você podia chegar lá e se surpreender, ou você podia ficar pesquisando e chegar lá e ser tudo igual. O meu balanço foi assim, eu quero saber o bastante pra não parecer mal educado quando eu chegar, mas eu quero me surpreender, como se eu fosse um cara do passado viajando pra uma terra, sabe, exótica. Marco Polo. Isso, mas é que eu não queria não saber nada e chegar lá e falar, ah, vocês falam grego aqui? E tipo, pô, respeita a gente, né? Você veio aqui, não sabe nem que língua a gente fala. E então, eles realmente falam grego? Você eles tá falam grego, é, eles falam grego. Mas é grego grego ou é um grego diferente, um dialeto grego? Pelo que eu descobri lá, tem algumas palavras diferentes e o sotaque um pouquinho diferente, mas é grego grego normal. Até porque, pra quem não sabe, o Chipre fica, tipo, embaixo da Grécia, não é isso? É, uma ilhazinha no Mediterrâneo, meio que embaixo da Grécia, perto do Oriente Médio, Síria, Turquia. Não à toa a Grã-Bretanha tem base militar lá, porque é um lugar muito... é um ponto muito estratégico. E se você passa perto da base militar, você pode escutar as rádios britânicas. É mesmo? É mesmo. Eles não têm um exército próprio? Tem, mas não tem. É um país muito pequeno. Eles vivem das alianças que eles fazem para se proteger. Tá. E aí, quando você foi pro Chipre, uma das coisas que deve ter sido bastante surpreendente é que o Chipre tem uma cidade dentro do Chipre. Ele não é uma coisa em si. Ou não. Ou ele é uma cidade-estado, tipo Singapura. Não, ele é uma ilha relativamente grandinha com

Mas durou algumas semanas, aí depois começa a sair naturalmente. É engraçado você falar isso, porque eu estudei no Canadá durante um mês e morei numa casa de família. E essa é uma situação muito estranha. Primeiro que, eu não sei se foi assim pra você, quando eu fui, foi a primeira vez na vida que eu fiz uma viagem internacional. Eu não sabia muito bem como era, sabe? Não sabia muito bem a história de visto, de... eu já tinha ouvido falar e tal, mas eu nunca tinha experimentado, enfim, eu não tinha experiência. Hoje, sei lá, eu acho que hoje, que eu já viajei pro exterior algumas vezes e tal, eu tenho a segurança de que eu chego em qualquer lugar e você pega um táxi, você pega um metrô, assim, não é muito difícil de entender o que vai acontecer. Né? É, porque é mais ou menos tudo igual, né? Mas naquela vez eu tava assustadíssimo de que eu vou chegar lá e eu vou fazer o quê? Eu vou pra onde? Eu não fazia a menor ideia do que eu tinha que fazer. E aí eu pesquisei um monte, ao contrário de você, eu pesquisei um monte, cheguei lá e tal, e decidi que a melhor maneira era eu chegar lá e de fato pegar um táxi. Foi o que eu fiz. E é muito estranho, cara. A sensação de você tá num território estrangeiro pela primeira vez, tá pisando num lugar que não fala a sua língua, que não é banhado pelo Oceano Atlântico, porque eu tava na costa oeste. Foi muito estranho. Não, e o que eu acho mais estranho disso é que são coisas que você sabe antes de ir, mas que você estranha quando chega lá do mesmo jeito. Tipo, ó, eu sei que não falam português lá. Aí você chega e você fala, puta, ninguém fala português aqui. Cara, pra mim, eu falava inglês já, mas pra mim foi... eu me sentia em outro planeta. Pra mim, alienígena. Eu sentia a atmosfera, o ar era diferente. E isso, sabe, a sensação de, caramba, eu tô pisando no outro lado da Terra. Isso é errado. Essa é a sensação que dava. E aí eu cheguei, e aí beleza, eu peguei o táxi, cheguei lá, não dei nenhuma gorjeta no táxi, ficou puto comigo, e aí eu aprendi que, tipo, em alguns países você tem que dar gorjeta no táxi. E aí eu cheguei lá e eu encontrei um cara que tudo que eu sabia era o nome dele, que a escola de inglês lá, que me providenciou o alojamento e tal, me mandou o nome do cara e o endereço, e tudo que eu sabia era o nome desse cara. E aí eu cheguei lá e o nome do cara era Kelly. Então até então eu achava que era Kelly. Eu cheguei lá, aí tá lá o cara de chinelo assim na frente de uma casinha. E beleza. E aí eu entro na casa desse cara que eu nunca vi na vida, de mala, e falo, tá bom, então agora eu vou dormir aqui. É uma situação absurda, né? Cara, é muito estranho. E aí eu virei pra ele e falei assim, isso é muito estranho, eu tô me sentindo muito estranho. E o cara falou, mas por quê? Tá tudo bem? Porque canadense é muito gentil, sabe? Eles são muito... como assim? Não, eu preciso fazer alguma coisa por você. Eu falei, cara, porque desculpa, cara, eu não conheço você, eu tô na sua casa, eu vou me hospedar aqui. Aí ele falou assim, não, mas tá tudo bem, não tem problema. Eu falei, não, eu sei que pra você tá tudo bem, porque você tá acostumado, mas eu nunca fiz isso na vida. E aí ele falou assim, e aí, não, fica à vontade, vai ficar tudo bem, vem cá, deixa eu te mostrar as coisas e tal, beleza. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu vou ficar um mês aqui, em algum momento eu vou fazer alguma coisa que vai ser muito estranha pra você. Aí ele ficou maior assustado que eu falei isso, sabe? não foi uma boa fala. E ele falou assim, não, mas o quê? Tipo, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu não sei, mas eu sei que eu vou fazer alguma coisa, e quando eu fizer, por favor, me fala. Pode falar na lata, sem problema, que eu paro. Aí ele não levou na brincadeira, que canadense também não entende a ironia. Ele ficou meio bolado, assim, que eu falei isso. Acho que ele ficou na expectativa, né? Tipo, o que será que ele vai fazer? Esse cara vai fazer um pentagrama no chão. O que ele tinha em mente quando ele me disse isso? É, mas com o tempo... Acho que você não tinha nada em mente quando você falou isso, né? Não, em algum momento vai acontecer, porque tipo, é muito diferente. Eu não tinha nada em mente. Eu só fiquei pensando assim, cara, vai ser muito esquisito isso. Em algum momento eu vou fazer alguma coisa que é totalmente errado na cultura desses caras. E eu quero que ele me fale. Eu quero que ele fique à vontade pra me falar. Foi isso. Bom, aí um belo dia a gente ficava num porão que tinha eu e mais outros dois estudantes, né? Ele construiu tipo um apartamento no porão só pra hospedar estudantes pra ganhar uma grana. E a gente tinha um banheiro que era só nosso, só dos estudantes. Um dia as pessoas falavam assim, putz, vocês estão produzindo muito lixo, vocês têm que tomar cuidado e tal, não produzam tanto lixo. E eu falei, eu pensei assim, isso nem é comigo, né? Isso deve ser com o japonês ou com o alemão. O alemão tomava banho só uma vez por semana. A gente boa, legal, mas ele era meio porcão. Desculpa, o cara não era alemão, ele era suíço, mas ele falava alemão. E eu falei, deve ser com ele. E aí depois eles vieram falar assim, pô, maneira ir no lixo e tal. E eu falei, cara, por que que os caras estão produzindo tanto lixo? E outra, por que que isso é um problema? Aí um belo dia, o cara chegou pra mim e falou assim, Gustavo, você joga papel higiênico no lixo? Aí eu falei, sim, por quê? Ele falou, não, porque quando você for usar o papel higiênico, tipo, joga na privada. Aí eu falei assim, putz, era disso que eles estavam falando. Porque lá não existe lixo do banheiro com papel higiênico. O lixo é o, tipo... a privada? Você joga... Eventualmente, assim, tipo, quando você abre uma embalagem de shampoo e joga o lacre lá, isso que foda o lixinho do banheiro. Não precisa jogar papel. Porque nunca vai entupir. E o cara falou assim, é meio nojento isso aí que você faz. Aí eu, putz... era disso que eu tava falando quando eu cheguei, né? E aí foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, cara, lembra quando eu cheguei aqui, eu falei que eu ia fazer uma coisa estranha e pra você ficar à vontade pra me falar? Aí ele, aham, lembro. Eu falei, então, era isso aí que eu tava falando. Desculpa. É porque no Brasil é assim. Ele falou, sério, no Brasil é assim? Aí ele ainda falou assim, ah, a gente só teve esse problema uma vez com um estudante turco, que ele também fazia isso, porque na Turquia o sistema de esgoto é muito ruim e tal, e você não pode jogar papel no vaso. Aí eu, cara, que situação. E curiosamente eu passei pela exata mesma situação no Chip. Sério? Sério. Só que aí não tinha um cara ainda superior, eram os dois caras só da minha idade, o Petenco e o outro cara que era austríaco, que vieram falar comigo. Tipo, mesmo esquema, tipo, você joga o papel no lixo. E aí, é bem assim, assim que eles perguntam, eu falo, putz, eu nem parei pra pensar nisso. Eu só fiz o que eu sempre fazia. É, pois é. Já aconteceu comigo também. Eu nunca fiquei alojado, assim, morando em outro país, mas eu fiquei uma vez num hotel na Suíça. E aí tinha um lixo do lado da privada, eu joguei o papel lá. No dia seguinte, cara, esse lixo tava na outra ponta do banheiro. Tipo, eles conseguiram passar o recado. Foi sutil, pelo menos, né? Foi sutil e sei lá, né? Você tá arrumando um quarto e você consegue. Como que eu vou me comunicar com esse cara pra dizer pra ele não jogar papel sujo de cocô no lixo? É, eu já peguei alguns voos internacionais saindo do Brasil e eles vão lá e colocam uma plaquinha falando assim, não jogue papel aqui, jogue no vaso e tal, porque esse é um hábito só de brasileiro. Triste, né? O Chipre faz parte da Europa, certo? Você falou União Europeia, tem euro e tudo mais. Oficialmente faz, embora os europeus que eu conhecesse lá diziam que não. Falar, assim. isso aqui não é Europa, isso aqui... A Europa não é isso aqui, é muito diferente. Então, geograficamente, faz, mas... Para os europeus, eles não admitiam tão fácil assim, não. Tá, até porque lá tem coisas que a gente não associa diretamente com a Europa. Tipo, é um país extremamente desorganizado. Como e assim? É... Mas tipo o Brasil? É, tipo, nada funciona, burocracia é enorme, é tudo resolve na conversa. A gente não tinha internet em casa, a gente foi contratar uma empresa para fazer a internet, foi uma confusão, até que os caras instalaram. Aí um dia parou de funcionar, a gente ligou, não atendia, a gente ligou de novo, os caras falaram, não, é que fechou. O provedor de internet fechou, a companhia telefônica do país fechou? É, aí a gente teve que ir lá, que era uma casinha que organizava tudo pra conseguir nosso depósito de volta. É tipo... É porque só tinha um cliente que era vocês. Provavelmente. Caramba, que loucura. Mas, ok, mas se parece com o que então? Se não se parece com a Europa? Se parece com a África ou com o Oriente Médio? Ah, então, o pessoal do Oriente Médio dizia que não. E o pessoal da África também falava que não parecia África. Não parecia nada. É tipo um então grande limbo, um limbo no Mediterrâneo. Isso. É uma coisa meio sem identidade. E os professores eram todos cipriotas? Não, tinha americano, tinha cipriota, tinha alemão. Todos que por alguma razão do destino foi para lá. Geralmente conheceu um cipriota e casou. Minha professora, tinha uma professora de sociologia, alemã, ótima professora, ela casou, conheceu um cipriota, casou e foi morar no Chipre. E aí teve um dia que eu decidi viajar para Istambul, porque era baratinha a passagem, desde que você saia do aeroporto do norte, porque o aeroporto do sul não faz voos para a Turquia, porque são inimigos. Inimigo. Então você atravessava a fronteira, ia lá para o aeroporto e aí era uma passagem baratinha para Istambul. Eu falei, professor, eu consegui essa passagem barata, eu quero conhecer Istambul, vou ter que faltar na sua aula. Aí ela fala, tudo bem, sem problema, não vai ter nada de importante, assim, de essencial. E aproveita lá, deve ser uma cidade linda, eu queria muito conhecer. Aí fala assim, você nunca foi? Você não quer ir? Ah, até queria ir, mas meu marido não deixa. Então, como assim, né? Turista, né? Você não precisa abraçar os turcos. Ela falou, não, mas é que eles roubaram, né, Constantinopla dos gregos. Nossa. Não era nem por causa da invasão turca de 30, 40 do anos Chipre atrás. Era porque era uma cidade roubada dos gregos e ele não ia pisar lá sendo um território turco. Caramba, que loucura. Então eles se consideram gregos também? Sim. Vários são muito gregos. Outros, especialmente os mais novos, eles falam mais que eles são cipriotas. Mas os mais velhos é tipo Grécia. Ah, engraçado. Aqui onde eu moro tem muito russo. Tem muita gente que vem da Rússia e do leste europeu em geral. E é muito comum você chegar pra uma pessoa, sei lá, às vezes alguém na rua, sabe? Um garçom, um motorista de Uber. Assim, pessoas com quem você interage um pouco além do normal, assim. E se perguntar, de onde você é? A pessoa fala assim, ah, da Rússia. Aí eu pergunto, de onde na Rússia? Aí o cara fala assim, ah não, na verdade eu sou de Kiev, na Ucrânia. Ou então, ah, na verdade eu sou do Belarus. Mas eles mesmos já se apresentam dizendo que eles são da Rússia. É muito estranho isso. A identidade é russa, né, mas... É. É muito esquisito isso. Esse cara que morava comigo, o Petenko, ele respondia assim também. Ele era da Estônia. Era da Estônia. Mas a família inteira é russa. Ele ligava pra casa dele e falava russo, parecia que ele tava brigando. Sempre que ele voltava, ele falava no Skype lá com a família, ele voltava pra sala, assim. E a gente falava, tá tudo bem lá, tá tudo certo. Vocês brigaram, eles querem que você volte. Porque era muito agressivo. E você? Mas o que aconteceu é que os russos, no período da União Soviética, eles fizeram mesmo uma colonização dos países, né? Eles mandavam as pessoas para ter famílias lá. Então tem muitas famílias russas nesses territórios, por isso que eles se identificam como russos. É, o que ele contava era isso mesmo. Uma família russa que, por acaso, mora na Estônia. E você era o único brasileiro? Durante um bom tempo, sim. Aí no segundo semestre que eu tava lá, chegou um cara de uma universidade, acho que de Recife, que acho que pelo jeito também fazia parte dessa rede de universidades, uhum. E aí ele foi pra lá. Aí, você perguntou por quê? Não tive tempo. Eu cheguei, eu tava um dia na faculdade, e a moça que tava lá, que cuidava dos estudantes estrangeiros, falou, ó, tá vindo um estudante do Brasil e eu não consigo encontrar ele, você me ajuda? Não sei como, mas eu ajudo. Aí falou, tipo, ele falou que ele conseguiu chegar aqui, mas que não me encontra, ele tá no computador e mandou um e-mail falando que tava aqui. Fui na salinha do computador esperando ver a cara de um brasileiro e reconhecer, tipo, esse é o brasileiro, essa usando é a moça camisa. Que conversar. E tá tudo certo. Aí eu vi um cara e falei, ah, é esse. Aí eu falei, tipo, sei lá o nome dele, João. E aí um cara do lado, completamente diferente, virou e falou, oh, sou eu. Aí tinha um segundo brasileiro, ele ia morar no mesmo prédio que eu, no andar de cima. Mas no primeiro dia ele tinha se hospedado num hotel e ele ia mudar as coisas dele pra lá. E aí saindo da faculdade eu falei, você quer ir com a gente lá pra casa, conhecer? Falei, não preciso ver uma coisa aqui na internet daí da faculdade, depois eu vou. E aí à noite a gente foi sair, eu toquei a campainha onde deveria ser o apartamento dele, ele não tava. No dia seguinte ele não tava. Aí eu mandei um e-mail pra mulher da faculdade e ela falou, ah, ele desistiu, voltou pro Brasil. Caramba, o cara ficou um dia só. Ficou tipo uns 3 dias no máximo. Se arrependeu profundamente e foi embora. Caramba. Seria a minha única companhia brasileira e ele se arrependeu da decisão. Ele chegou lá e falou, olá, que tal? Aí, o quê? Aqui não é o Chile? E aí ele teve que voltar. Quando eu cheguei lá no Chipre, eu tirei minha mala lá, abri minha mala no quarto. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu acho que é natural do primeiro dia. Porque você não sabe como vai ser nada, você tá meio inseguro, igual você contou do Canadá. Mas você tem que deixar passar os primeiros dias, e acho que ele se desesperou levemente. Depois de um mês e pouco, depois disso, eu já tava lá faz uns 6, eu descobri que tinha uma outra menina que nasceu no Brasil, tinha sido criada em outro lugar e tava estudando lá. Aí eu cheguei a encontrar com ela, tudo. Ela que me contou da Brazilian Night. Ah. Mas depois ela acabou indo embora também. E a gente fica falando. Sim, aqui. Chegou a embaixada, né? Nos meus últimos meses lá, estavam montando a embaixada brasileira. E você foi convidado de honra. Não cheguei a esse ponto. Eu cheguei a ser convidado para um barzinho super chique, onde esse cara que tocava no Brazilian Night ia tocar de novo. Mas era um evento que a embaixada estava organizando. E aí eles chamaram todos os brasileiros, que era você. Que era eu. E essa menina que nasceu no Brasil e foi criada em outro lugar. Sou eu, essa menina e o pessoal que trabalhava na embaixada. Eram essas pessoas convidadas. Então, de fato, você era o único brasileiro da cidade. Isso. E mas... Nessa cidade, sim. Mas tinham mais brasileiros morando em outras cidades porque eram jogadores de futebol. Ah, tem um campeonato de futebol? Tem um campeonato de basquete? Tem. E eu assisti alguns jogos. E é melhor que NBB? Não. Era fraquinho. Tá. Mas era muito legal o campeonato de basquete porque tinham 9 times, todos jogavam contra todo mundo e aí 8 passavam pros playoffs. E aí eu descobri esses dias que eles tiraram um time, então hoje tem 8 times e os 8 vão pros playoffs. Muito bom. Bom, e aí, você vai voltar um dia? Você se sente um cipriota no seu coração? Ah, eu me sinto mais cipriota que os outros, já que só eu fui. Eu queria muito voltar. E você recomenda a viagem para os brasileiros? Você acha que é um lugar que vale a pena conhecer? Honestamente, depende. Se alguém, tipo, da minha faculdade lá fala, ó, tô pensando em fazer um intercâmbio pro Chipre, você quer? Aí eu converso com a pessoa, eu falo, ó, eu achei o máximo e acho que você pode achar também. Mas pra um passeio, assim, pra turismo, tipo, eu vou passar uma semana no Chipre, aí realmente não tem não faz tanto sentido assim. Tem praias muito bonitas, mas tem praia muito bonita que é mais fácil de chegar. Você não precisa pegar um voo demorado e atravessar a Europa e pegar mais outra coisa e pagar uma passagem de avião mó cara pra ir numa praia. Você poderia ir em outras tantas no Brasil, no Caribe, sul da França, na Grécia, em Malta. Esse foi o maior tempo da história já dedicado ao Chipre em um podcast. Não tenho dúvida. E eu acho que a gente devia parar por causa disso. Acho que a gente já bateu o recorde, esse recorde vai durar por muito tempo. Teve um cara que ficou muito feliz de me conhecer porque eu era brasileiro. Ele me abordou na rua num domingo, e domingo as ruas são desertas, assim. Todo mundo, por tradição, vai na casa da família. Mas você não vai no restaurante, é tipo, não é educado. Então as ruas ficam vazias. Eu tava andando e um cara me parou e começou a falar grego comigo. E aí eu não entendi e falei, tipo, desculpa, eu não falo grego. Eu falo, da onde você é, então? Eu falo, sou do Brasil. Ele falou, café! Café, nossa, o café do Brasil é maravilhoso, o café do Brasil isso. E a gente passou uns 15 minutos falando do café brasileiro. Demais. E ele se declarou um fã do café brasileiro e não falou uma palavra de futebol. Isso foi muito surpreendente. Não, isso é, lá o café deve ser igual o café grego, né? Que fica aquela borra no fundo. Fica borra no fundo? Como assim? O café grego, ele é meio cozido, assim, é como o café turco. Ele é cozido e você serve, e aí fica um pouco da borra do café na xícara. E por cima também. Fica uma borra assim por cima. Aí você bebe, você fica de bigode de café. Não parece muito bom. Não, não é muito bom, não. Você não tomou café lá, Denis? Eu não tomo café. Ah. Muito ruim. Mas eu tive essa tradição cipriota, são os velhinhos que ficam sentados na calçada tomando café e jogando gamão. Aprendi a jogar gamão lá. Muito bom. Legal. E o café parecia assim mesmo, acho que é assim mesmo. Eu achei achei um pouco nojento. Os jovens meio nojento mesmo. Os jovens tomam os frappuccino da vida e café gelado com sei lá o quê. Mas os velhinhos é só nesses cafezinhos sentados na calçada jogando gamão. É uma boa velhice. Cara, tá aí na minha lista pra velhice, passar a velhice Chipre jogando gamão, aprendendo grego. Vários britânicos compram terreno no Chipre, que é barato, e vão se aposentar lá. Por causa dessa história do clima que a gente falou e tudo mais. Isso, pra você não pegar uma pneumonia naquele clima da Inglaterra. Bom, vamos pra parte 3? Vamos. Bora. Na parte 3, Denis, a gente fala... A ideia é que a gente um dia receba e-mails, mas como a gente tá gravando vários programas adiantadamente, não tem e-mails. Então você pode mandar o seu e-mail... A gente tá fazendo como um esquilo que guarda suas nozes pro inverno. Tipo isso. Mas você que tá ouvindo, você pode mandar o seu e-mail pra cartas@gugacast.com, que é um nome muito sagaz que o Rafael criou, e a gente vai acabar lendo cartas em algum momento na vida. Bom, enquanto a gente não tem cartas, a gente fala de outros assuntos, porque a gente não tem carta. E no primeiro episódio, o Rafael contou pra ele sobre alguns livros que ele leu, e ele contou pra mim sobre alguns livros. E no segundo episódio, a gente comentou sobre as comidas, sobre comidas nos Estados Unidos. E nesse episódio, eu vou fazer um desafio que eu impus a mim mesmo, e eu não sei se vai ficar bom. Eu não sei se vai dar certo, mas eu confio muito no nosso editor, Caio Corraine, de que ele vai conseguir fazer isso ficar rápido o suficiente, não vai ter mais 2 horas de podcast só por causa disso. Mas eu vou explicar pra vocês Grey's Anatomy. Olá, personas, aqui é o Corraine, editor do Mamilos, do Braincast e agora também do GugaCast. Antes disso tudo começar, eu só queria que você olhasse o tempo que ainda falta pra acabar o programa, pensasse bem nas escolhas que você fez na vida e te pedir desculpas. É isso. Esse é um desafio. Vocês já assistiram? Um episódio inteiro, não? Rafael? Eu já vi que tava passando Grey's Anatomy, eu sei que é um seriado sobre médicos e só, é então, o que eu sei. É um seriado tão complicado porque ele dura 12 temporadas já. E todas não acabou, as pessoas... Né? Não acabou. Todas as pessoas têm algum relacionamento entre si. Então eu me impus esse desafio, talvez fique uma droga, talvez não seja legal, mas eu acho que vai ser bem divertido tentar explicar pra vocês o que é a história de Grey's Anatomy, 12 temporadas, o mais rápido possível. Tá, ok, valendo. Mas Vocês podem me interromper. Vocês podem me interromper e fazer perguntas. Não, Grey's Anatomy é excelente, cara. Assim, a história é ok, mas com o tempo ela foi ficando tão ruim, mas tão ruim que deu a volta e ficou bom. É bom pra ver no avião? Totalmente, é muito bom pra ver no avião. Dá pra ver uma temporada inteira no avião, você não vai nem perceber a viagem passar. Bom, eu vou explicar pra vocês. A temporada 1 é uma temporada mais curta, porque ela era uma temporada de mid-season, que é quando eles estão testando a série enquanto as outras séries estão de férias. Então a história é a seguinte: tem um monte de... Como é que chama quando o médico ele vai fazer... É tipo um estágio que ele faz no hospital. Residência. Acho que eles chamam de internship em inglês. Internship é estágio, mas o que o médico faz é uma residência, né? Quando ele tá estudando ainda, prestes a se formar, ele faz uma residência. Eu acho que é isso. Bom, eles se formaram médicos e eles foram pro hospital fazer a especialização deles em cirurgia, tá? Então todos eles são cirurgiões. E aí, eu vou falar os nomes pra vocês, mas depois a gente vai tentando. Então assim, tem vários... Esses são os médicos principais. Esses são os residentes, que é a Meredith Grey, a Christina Yang, o Alex Karev, a Izzy Stevens e o George O'Malley, ok? São 5 médicos. Não esqueçam esses nomes. Aí eles vão... Então repete aí. Meredith, Christina Yang, é a Dr. Yang, Alex Karev... Ela tem a cara muito esquisita, não é? Ela tem a cara meio chatada, é. Alex Karev, Izzy Stevens, que é a Catherine Heigl, e o George O'Malley, ok? Ok. Beleza. E aí, eles se formaram em medicina e eles vão fazer a especialização em cirurgia deles no Seattle Grace Hospital, que é o melhor hospital do mundo, por acaso. Tá? E aí eles têm uma chefe dos residentes, que é a Miranda Bailey, que ela é uma baixinha e ela é meio brava. Peraí, se esse seriado se passasse no Brasil, ele seria o melhor hospital da América Latina. Exato, é, porque é onde a gente consegue chegar. Isso. É, aí eles têm um chefe, que é a Miranda Bailey, que é uma baixinha, e tem outros cirurgiões lá, que eles são, tipo, os melhores cirurgiões do mundo, tá? Então tem o Derek Shepard, que é o melhor neurocirurgião do mundo, ele é tipo um super-herói. Tem o Preston Burke, que é o melhor cardiocirurgião do mundo, sacou? Aham. E aí tem o Dr. Richard Weber. E aí tem o seguinte: a mãe da Meredith Grey, que é... Por isso que no seriado chama Grey's Anatomy, ela é tipo a personagem principal, entendeu? A mãe dela era a melhor cirurgiã do mundo. Todo mundo é o melhor... Entendam o seguinte, desde já, pra que vocês não se confundam mais na frente. Todo mundo é o melhor cirurgião do mundo, ok? Ok. Beleza. Exceto quando eles não são, mas isso é muito raro. Mesmo quando eles são estudantes, melhor estudante de cirurgia do mundo. Aí, a mãe da Meredith Grey, que era a melhor cirurgiã do mundo, obviamente, ela trabalhava nesse hospital e ela era incrível. E todo mundo sente falta dela, mas ela tá com Alzheimer e ela tá nas últimas no asilo. E a Meredith Grey, ela sente a pressão de substituir a mãe, entendeu? E no meio do assunto, ela descobre que... É pouco convincente, né? Mas tudo bem. Beleza. No meio da história, ela descobre que o Dr. Richard Weber, que ele é tipo o cara mais velho do hospital, ele é um velho, ele teve um caso com a mãe dela, entendeu? E por isso que os pais dela se separaram. Ele foi tipo o pivô da separação dos pais dela. E aí ela jura vingança. É. Não, claro que não. Ah, droga. Ela, em algum momento, ela transa com o Dr. Shepard, que é o melhor neurocirurgião do mundo. Ele faz a cabeça dela. Boa. E ele transa com o Dr. Shepard, mas ele é o quê? Casado, claro. E, só que ele tá... No começo ele é casado, mas aí depois ele tá separado pra, tipo, pra ninguém odiar o cara. E aí ele tava separado da esposa dele, que mais tarde, que é a... Ela é a Dr. Montgomery. E mais tarde a gente fica sabendo que a Dr. Montgomery teve um caso com o melhor amigo do Dr. Shepard. E, bom, a Christina Yang, que é a melhor amiga da Meredith Grey, ela tem um caso com o Dr. Burke, que é o melhor cardiocirurgião do mundo. Conquistou tá? o coração dela. Isso. Genial, cara. Você tá indo longe. Tá embalando. Bom, e aí no fim, todo mundo transa com todo mundo e no último episódio todos eles têm uma doença venérea. Sem brincadeira. Esse é o tipo de spoiler que faz você querer assistir a série. É, na temporada 2, a Dr. Montgomery, ela aparece, que é a mulher do Dr. Shepard. Ela aparece junto com o Dr. Sloan, que é o melhor cirurgião plástico do mundo. E ele também era o melhor amigo do Dr. Shepard, mas eles brigaram porque, enfim, o Dr. Sloan dormiu com a mulher do Dr. Shepard. E o Dr. Sloan chega pra tentar fazer as pazes, pra tentar falar assim, tipo, não, vamos ficar amigos de novo, vamos resolver isso e tal, mas não rola. Mas, como o Dr. Sloan é muito gato, ele fica na série pra sempre. Já a Dr. Montgomery, rola um triângulo amoroso a temporada inteira, mas no final ela vai embora pra LA, porque eles ficam em Seattle, o hospital, né? Ela vai embora pra LA e ela ganha a própria série, que é Private Practice, que teve, sei lá, 3 temporadas. Eu lembro dessa série. Pois é, era um spin-off do Grey's Anatomy. E o grande assunto dessa temporada é que a Izzy, que é a Catherine Heigl, ela se apaixona por um paciente. E aí, esse paciente, ele tá na fila de espera, ele usa um aparelho chamado LVAC, que é tipo uma bateria de carro cheia de cabo que fica presa no coração dele. E ele tem que ficar andando com isso na mão. E ele tá na fila pra um transplante. E ele tá quase conseguindo o transplante de coração dele. E lembrando que a Dr. Stevens é apaixonada por ele, ok? E eles estão namorando já. ela começou a namorar com um paciente, o que já é mega errado. Transou com paciente, essas coisas todas. Aí, ele tá na fila do transplante pra ganhar um coração novo, porque ele tá nas últimas. Ele precisa dessa máquina pra viver e mesmo assim não tá dando muito certo. Só que quando chega no momento dele ganhar um novo coração, aparece alguém que sofreu um acidente e precisa do coração mais do que ele. Porque como ele tem esse aparelho, ele consegue se manter vivo por mais tempo. E a pessoa que acabou de chegar do acidente, não. Entendeu? Certo. Aí o que ela faz? Ela vai lá e corta o aparelho do cara pra fazer ele se tornar um paciente prioritário. É. E, tipo, ela meio que mata o cara, entendeu? E aí nisso ele ganha o coração e ela é punida, mas assim, tipo, eles fazem essas cagadas o tempo inteiro. Nesse nível, assim. Porque, cara, isso foi grave. Foi pra acabar com a carreira dela. Não, eles fazem isso toda hora e nunca acontece nada, assim, fica tudo bem. E esse é um dos ensinamentos que a série traz pra gente. Vai ficar tudo bem. É que o Conselho Regional de Medicina de Seattle é um conselho bem tranquilo. Bem tranquilo, é. É tipo, é o Hero Ball. Eles tentam o Hero Ball toda hora, entendeu? E beleza, ninguém tá nem aí. Depois... Não, cara, o que é Hero Ball? Hero Ball é quando, tipo, no basquete, quando o cara tá no último segundo, ao invés do cara fazer uma jogada decente e fazer o certo, ele tenta resolver o problema sozinho. É, sei, quando, tipo... o time tá perdendo de 10 pontos e o cara fala, quer saber, eu vou arremessar tudo eu. E vou tirar esse time do buraco. E nunca dá certo. Certo. O time tá ganhando por 4 pontos na prorrogação, e aí ele resolve fazer uma infiltração maluca e arremessar a bola de qualquer jeito, e se chamar Alex Garcia e foder tudo. Tudo bem. É, tipo isso. Todo mundo é o Alex Garcia. E é normal, depois fica tudo bem na vida deles. Mas na hora fica tipo, o que, é que vai acontecer com ela agora? E aí é isso que acontece na temporada 2. Mas no fim, tipo, fica tudo bem. Ela consegue salvar o coração do cara. E o cara é o Jeffrey Dean Morgan, que hoje é o vilãozão lá do Walking Dead. Quer dizer que ele sai da série. É, mas porque isso faz bastante tempo. Depois que isso acontece, no começo da próxima temporada tudo se resolve, tá? Aí, na terceira temporada, eles começam a trazer mais personagens, o que torna as coisas ainda mais complicadas. Aparece uma nova personagem que é a Kelly Torres, que ela é a melhor ortopedista do mundo. Essa Kelly é uma mulher, não é igual a Kelly o Kelly do Canadá. Ela é uma mulher. E o engraçado é que se você olhar, o nome da atriz que faz a Kelly é Sarah Ramirez. Se você olhar a carreira da Sarah Ramirez antes de fazer Grey's Anatomy, ela só fez papel de mulheres feias. Não, não assim, não mulheres que eram feias. Ela fez papel de mulheres que, tipo, estavam lá na história pra serem feias, pra serem, putz, não com essa mulher feia, entendeu? E aí nesse episódio, no Grey's Anatomy, ela é bonita. O que é bem maneiro, se você pensar bem. Além do que, é uma afirmação de novos valores em relação à aparência. Mas enfim, é a Kelly Torres... A ortopedia torna as pessoas muito mais bonitas. É verdade. Aí a Kelly Torres aparece, e eu não contei pra vocês, mas lá atrás, o George O'Malley, lembram dele? Lembro. O George O'Malley, ele era apaixonado pela Izzy, que é a Catherine Heigl, lembra dela? Que casou com o paciente, transou com o paciente, quase matou o cara, quase acabou a carreira dela, mas depois ficou tudo bem. E o George O'Malley era apaixonado por ela, mas ela nunca deu bola pra ele. E aí, quando aparece a Dr. Torres, ele começa a namorar com a Dr. Torres. Então isso ficou bem estranho, assim, porque ele sempre foi o cara que era apaixonado pela Izzy, e aí, de repente, isso acabou. Beleza. E aí, tipo, toda a temporada é sobre isso. Aí, quando chega no final, primeiro que esse é o ano que todos eles se formam, no final, a Christina Yang vai se casar com o Dr. Burke, que era o ídolo dela e era o namorado dela. O George O'Malley decide abrir mão de ficar com a Izzy e ele resolve se casar com a Kelly. E aí a série termina com o Dr. Burke abandonando a Christina Yang no altar. Nossa, tem uns pedaços, essa série tá parecendo muito novela. É uma grande novelona. O que pra mim é um elogio, porque eu gosto de novela. E aí? É, pra mim, eu já fiz um resumo aqui. A temporada 1 e a 3 é Melrose Place. E a temporada 2 é um assassinato. E aí, o Dr. Burke, ele sai da série. Ele abandonou a série, ele foi o primeiro ator a sair da série. Porque, assim, vários deles vão muito longe, né? E é nessa temporada, na verdade, que a Dr. Montgomery também sai e ganha a própria série dela. Continuando. Na temporada 4, a Meredith e o Derek, eles estavam namorando porque a Dr. Montgomery foi embora, mas aí eles terminam. E o Derek arranja outra namorada. O George, ele se divorcia da Kelly logo depois. E aparece uma nova residente, que é a Lexi. E a Lexi, ela não é a melhor cirurgiã do mundo ainda, mas ela tem memória fotográfica. Então ela lembra de tudo, porque além de tudo, as pessoas têm que ter superpoderes. Já coloca resumo dessa temporada, é Heroes ou alguma coisa assim. Heroes. Tipo isso. E depois, logo depois a gente descobre que a Lexi, ela é meia-irmã da Meredith. Ela é filha do pai da Meredith. Lembra que os pais da Meredith são separados? Porque a mãe dela teve um caso com o Dr. Weber. O pai dela se separou, teve outra família e ele teve uma filha que é a Lexi. A Lexi tem a relação com o pai que a Meredith não teve, sabe? o pai morou com a Alexia a vida inteira e tal. Então a Meredith tem ciúme da Alexia. Mas lá na frente elas vão ficar super amigas. A Miranda Bailey, que é a chefe dos residentes, ela se separa do marido dela, que, tipo, não fazia a menor importância na série. E o Alex Karev, ele se separa e depois ele volta com uma outra mulher chamada Ava, que depois não faz o menor sentido, ninguém lembra dela. É trivia, toda série precisa de um personagem trivia. É, tipo isso. Aí no último episódio não acontece nada de importante, mas esse é o último season finale da história do Grey's Anatomy que não acontece nada de importante, porque vocês vão ver o que acontece daqui pra frente. Mas, o que acontece é que o Alex e a Izzy, eles começam a... Lembra o Alex e a Izzy lá do começo? O Alex casou e separou da Ava, a Izzy ficou com o paciente, mas tinha o Josh que gostava dela, e de repente o Alex e a Izzy, eles começam a se gostar. Ok. Entendeu? Que é bem... É tipo Barra do Trabalho. E... a Izzy, ela tá tentando voltar a poder operar, porque ela foi punida, né, por ter quase matado o cara, e ela tá fazendo um teste que vai permitir ela voltar a estudar e praticar medicina. É o revalida do... É, isso. Do Mais Médicos. E a Meredith e o Derek, eles voltam a ficar juntos. E eles resolvem se casar e construir uma casa juntos. É isso. Aí, na quinta temporada, agora começou a ficar bom. Até agora a gente já tava, tipo, setando a história, tá? Primeiro que começa... Até agora é uma mistura de Melrose Place com Ratos no Baile e uma pitada de Heroes. É. Agora começa a entrar um monte de personagem novo, porque eles já estão lá há muito tempo e tem uma galera que começa a sair também, né? Então agora começa a entrar um monte de personagem novo. E aí você pensa tipo assim, o Silvio Santos colocando personagens novos em Casa dos Artistas. Tipo isso. E aí você pensa assim, puta, personagem novo, né? Vai estragar aquilo. Não, fica muito melhor. Eu vou direto pro último episódio pra já explicar o que rola no final. Beleza. Na quinta temporada, a gente recebe o Dr. Owen, que era um médico de guerra do exército. E ele vem trabalhar no hospital. E ele tinha alguma relação com todo mundo conhecia ele. E ele, na verdade, é o substituto na trama do Dr. Burke, que era o marido da Christina. Entendeu? Ele é o novo par romântico da Christina. Mas eles nunca se deram realmente bem. Outra coisa que acontece é que a Izzy fica totalmente doente. E ela tem uma doença grave e ela começa uma relação com o Alex. Quando ela fica doente, ela começa a namorar com o Alex. O George O'Malley, ele resolve se alistar no exército e todo mundo fica chocado com isso. E a Kelly, ela vira lésbica. Ah, a Kelly, que era a esposa do George O'Malley, ela se casa com outra... Acho que ela não se casa ainda, mas ela começa uma relação com a Dr. Robbins, Arizona Robbins, que passa a ser a namorada dela. E que é a melhor quiroprata do mundo. Não, ela é a melhor cirurgiã pediatra. Melhor cirurgiã pediatra, tá certo. A série funcionaria se eles não fossem os melhores do mundo? Ou eles precisam ser? Funcionaria, mas eu não sei. Eu acho que é legal, assim, porque... Sabe quando você vai brincar com seus bonequinhos, comandos em ação? E aí tem lá um cara que é, sei lá, ele é o piloto de avião? Ele é seu bonequinho. Você não vai falar que ele é só um piloto de avião ordinário. Ele é o melhor piloto de avião do universo. É, dá um gás a mais pra esse personagem. E é isso que a Shonda Rhimes, que é quem escreve, que é a autora, a criadora do Grey's Anatomy, ela faz. Quer saber? Todo mundo é o melhor do universo. Aí, você quer ser bem tratado, você vai pra Seattle. É. E aí, mas o que é mais chocante é que no final dessa temporada aparece um cara que sofreu um acidente todo desfigurado, a ponto de ninguém saber quem o cara é, e aí eles fazem um monte de cirurgia pra tentar salvar o cara e o cara morre no final. E sabe quem é esse cara? George O'Malley. Francisco Oco. Não. Ele é o George O'Malley. E aí todo mundo, tipo, o George O'Malley morreu na mão deles. Nossa. Ele sofreu um acidente, ele tava indo se alistar no exército, ele sofreu um acidente, foi atropelado, acabou com a cara dele, a ponto de ninguém lembrar dele, e é isso, cara. E ele morre mesmo. Ele morreu, acabou, foi embora. Porque se fosse o Francisco Cuoco, ele seria substituído por um cara muito parecido com ele, mas que não é ele, que é o Cecil Tirré, que é o outro. Caralho, cara, de onde você tirou isso? É, era uma novela dos anos 80. Você assistiu, Denis, o outro? Não, mas eu tô informado da história. Ah, melhor história. Bom. É muito bom porque eles não se parecem, na verdade. Então, cara, isso torna tudo melhor. Rafael, faltam 6 temporadas, cara. Deixa eu falar. Ah, vamos lá. A gente só chegou na metade. Agora, tipo, tudo virou uma grande desgraça. O George O'Malley morreu. A Izzy foi despedida. Chegam vários novos personagens. O Jackson, a April, o Reed e o Charles. A Meredith e o Derek se casaram e eles estão vivendo juntos. A Izzy foi embora. Ela foi demitida e depois ela foi embora do hospital. E o Mark Sloan, lembra o Mark Sloan, que era o melhor amigo do Derek lá da primeira temporada? Ele agora namora com a Alexia, que é a irmã da Meredith Grey. Lembra? Lembra não, disso? Mas tudo bem. É. Não lembro de todos os relacionamentos. Tá muito rápido pra eu decorar. Pois é, mas é assim que é. Além de tudo, eles descobrem que ele tem uma filha, o Mark Sloan. E é engraçado, que eu não falei nada do Mark Sloan pra vocês agora, mas ele é um personagem realmente importante. E é bem assim mesmo. E ele descobre que tem uma filha. É. Aí, bom, tudo isso vai acontecendo ao longo desse episódio e a gente descobre, entre outras coisas, que o Alex, ele teve uma vida muito difícil e ele morou no carro dele durante um tempo. Certo. E isso é bem importante. Mas o que é mais importante é que na última temporada... O Alex morando num carro é como o Chaves morando num barril? Tipo isso. Ele foi abandonado por toda a família dele e ele sozinho lutou pra concluir a faculdade de medicina. Porque ele era basicamente um mendigo que estudava medicina, olha que bonito. Mas aí, cara, aí acontece o seguinte. No último episódio, aparece um cara e ele tira uma arma e ele fala que ele vai matar o Derek Shepard, o Dr. Shepard, que é o marido da Meredith. Porque ele responsabiliza o Dr. Shepard pela morte da esposa dele. E aí, cara, esse cara entra no hospital e sai atirando em todo mundo. O cara sai matando geral, sem dó. O cara sai metendo bala na testa das pessoas. E rola um desespero total no hospital. Tipo, tem um lockdown, sabe? As pessoas ficam presas. E aí todas as coisas que você acha que pode acontecer nesse momento acontecem. Eles fazem uma cirurgia na sala de almoxarifado. Porque eles estavam com um paciente no meio do corredor. Sabe, alguém fica preso no elevador. Tem um personagem importante que morre, igual Game of Thrones. Eu não lembro quem é. É um desses residentes novos. E é isso, cara. O cara sai matando geral e, tipo, é uma situação extremamente dramática. E aí, quando chega no final, quase no final desse episódio, quer dizer, esse episódio é em duas partes, né? Quando chega no final da primeira parte, ele, pá, dá um tiro no Dr. Shepard. E aí a polícia chega e consegue matar ele. E aí acontece o seguinte, quem o salva... O Dr. Shepard opera a si mesmo. Ele seria totalmente capaz de fazer isso, mas não. Quem salva ele é a Dr. Yang, que é a melhor amiga da Meredith. Então é isso. Ela teve que operar no escuro, no meio de uma situação absurda, o marido da melhor amiga dela. E você acha que dá certo ou você acha que dá errado? É, dá muito certo. É claro que dá certo. Acho que eles se apaixonam. Porque é claro que dá certo. Tira não, uma bala do peito de alguém, você cria um vínculo especial. Poderia ser isso, mas não, dá certo porque a Cristina, ela é a nova melhor cardiocirurgiã do mundo. Ela chegou lá. É assim que você ganha o título, né? Exato. É, pô. É tipo, vocês percebem a semelhança com Dragon Ball? É, eu tô falando, cara, fica muito bom. E aí, na próxima temporada, a Cristina tem post-traumatic stress disease. Ela fica traumatizada e fica revendo, e ela não consegue mais operar e umas coisas assim. Mas depois isso passa. Ela se trata com a melhor psicóloga do mundo e consegue superar. É. A gente descobre, em algum momento, que quando... Lembra que eu falei que o Mark tava namorando a Lexi? Sim. Em algum momento, enquanto eles estavam brigando, o Mark transou com a Kelly. Antes dela começar a relação dela com a Arizona, que é a namorada dela. E a gente descobriu que a Kelly ficou grávida do Mark. Eles são só amigos, mas eles deram uma transada só pra aliviar. Depois que ela já tava namorando com a Arizona, ela descobre que ela tava grávida. E aí, elas têm uma filha. E eles resolvem criar a filha como uma família. Entendeu? O Mark se muda pro mesmo prédio delas. E eles são uma família estranha. Que é a Kelly e a Arizona, que são as mães da menina. E o Mark é o vizinho, que é o pai. Maneiro, né? Maneiro. Aí começa a se tornar aquela série daquelas famílias disfuncionais, como que chama? Que tem o Al Bundy. Modern Family? Modern Family. Entendi. Tem um monte de personagem que entra e sai, mas os personagens que entram, a maioria deles, já não são tão importantes. Porque eles não ficam muito tempo. Então teve a Erika, teve a Ted, que até namorou com a Kelly por um tempo. E ela que fez a Kelly se descobrir lésbica, uma coisa assim. Mas ela sai rapidamente. Mas nada de... Ah, e aí tem um outro cara que aparece na série nessa temporada, que é o Jackson Avery. E depois a gente descobre que o Jackson Avery... A gente descobre que existe um prêmio, que é o prêmio, que é o Oscar da Medicina, que chama o Prêmio Avery. E ele se chama Jackson Avery. Por quê? Porque ele é filho da melhor cirurgiã do mundo. Claro. Certo. Certo? E que, além de tudo, é uma milionária e que é, tipo, e fica tentando ser a mamãe dele, sabe? Chega lá e fica protegendo ele e tal, e ele fica, tipo, não, eu quero conseguir pelos meus próprios méritos, tá? Outra pessoa que passa a ser muito importante na série é a April, que ela é uma residente nova e ela vira uma personagem importante até o final. Mas o mais importante é que, na final dessa temporada, a Meredith, a mãe dela, teve Alzheimer, né? E ela já morreu nesse ponto. E a Meredith descobre que ela vai ter Alzheimer também. A essa altura da temporada, o Dr. Weber, que teve um caso com a mãe da Meredith, é como se fosse um pai pra ela, certo? Certo. Ele é o médico mais velho do hospital, ele é muito importante, ele tem uma relação com a mãe dela, ele se torna uma pessoa importante. E a gente descobre que, assim como a mãe da Meredith, a esposa do Dr. Weber também tem Alzheimer. Só que o Dr. Shepard, que é o marido da Meredith, tá fazendo, como ele é o melhor neurocirurgião do mundo, ele tá fazendo um clinical trial, ele tá fazendo umas experiências, uma pesquisa, na qual ele pode estar muito próximo de encontrar uma cura pro Alzheimer. Se alguém vai curar ele, né? Tem que ser ele, exatamente. E aí, quando você tem uma pesquisa desse tipo, você tem um grupo de controle e um grupo que toma o medicamento verdadeiro, certo? Certo. E aí, a Meredith vai lá e altera os grupos pra colocar a mulher do Dr. Weber no grupo de quem tava realmente tomando remédio. E isso, cara, isso é tipo a maior trapaça que um médico pode fazer numa pesquisa. Tipo, é um crime absurdo ele fazer esse tipo de coisa, é quebrar o juramento, é totalmente antiético e coisa assim. Mas ela vai lá e faz porque, cara, a Izzy quase matou outro cara lá e não aconteceu nada de grave. É assim, cara. Cara, isso aí aconteceu em House também. É, aí ela foi fazer isso e ela fez, só que ela é pega e isso, tipo, acaba com a carreira dela temporariamente, né? Depois vai ficar tudo bem. Mas no momento acaba com a carreira dela e ela tava tentando adotar uma criança africana junto com o Dr. Shepard, que ia ser a filha deles. E é por causa disso eles perdem a criança africana. Aí não pode fazer comercial do Nextel. E isso foi muito triste. Por que comercial do Nextel? Porque o Bruno Gagliasso fez isso. Ele adotou a criancinha africana. Aí todo mundo começou a falar, mas por que nós adotou criancinha brasileira? Aí ele gravou um comercial da Nextel. Falando isso. Falando que, ah, ser pai é mais que isso. Ah. Sempre andando pra frente, falando, olhando pra câmera. Entendi. Isso, que é intimidador. Bom, e aí é isso que acontece. Na próxima temporada, coisas graves acontecem. Porque o Richard Weber, que é o, como eu falei, que é um novo pai pra Meredith, ele deixa de ser o chefe da cirurgia. Alexi, que é a namorada do Mark, começa a ter um caso com o Jackson, que eu falei pra vocês, que é o filho da melhor cirurgiã do mundo. A April, que apareceu aí no meio dessas temporadas, a gente nem percebeu, ela agora é a nova chefe dos residentes. Tipo, caramba, como chegamos a esse ponto? E aí, no final da temporada, Alexi, a Meredith, o Mark, a Arizona e a Cristina e o Derek, eles vão, calma, eles vão buscar órgãos pra fazer um transplante num outro hospital. E eles vão de avião. Os médicos vão buscar. Isso, é porque tem que ser assim, eles têm que ir lá trazer, tem uma parada aqui. Não, assim. Não é o carrier, é o médico mesmo. É, tá? Eles têm que ir lá porque eles vão fazer a cirurgia lá, uma história assim, eles vão. Só que aí o avião que eles estão cai no meio da floresta. E aí vira tipo um Lost dentro de Grey's Anatomy. Excelente. E nessa história, eles ficam tipo, eles acordam no meio da floresta tentando sobreviver e tentando, porque o avião cai, o piloto morreu. E no meio dessa história, cara, Alexi morre, ela morreu no acidente, e assim, morreu gravemente, porque eles vão, fica preso nas ferragens, e aí o médico vai lá e tenta ressuscitar, faz a cirurgia, né, com uma asa de avião fincada no peito, esse tipo de coisa. E por sorte, eles têm uns órgãos ali pra substituir. Em caso de emergência, né? Afinal de contas, eles vão saber substituir um órgão na célula. Cara, eles sabem fazer muitas coisas, mas o fato é que o Mark Sloan morreu e a Alexi morreu. E a Arizona teve uma perna gravemente ferida. E o Derek teve a mão gravemente ferida. E a mão dele, cara, é como um presente de Deus, porque ele é o melhor neurocirurgião do mundo. O que ele vai fazer sem a mão? Uma das características dele é que ele pode operar seu cérebro com agulhas. E agora a mão dele não é boa, entendeu? E isso foi muito grave. Ele preferia ter morrido. E aí, na temporada subsequente, que tudo isso aconteceu, tá todo mundo desesperado. Porque morreu a irmã da Meredith, morreu o Mark, que era o pai da filha da Kelly. A Arizona, que é a namorada da Kelly e a melhor pediatra do mundo, tá com a perna toda zoada. Até que chega o ponto que a Kelly tem que amputar a perna da namorada dela. Claro, porque não teria outro médico pra fazer isso. Não, porque... Não foi nem ela que fez, mas ela teve que tomar a decisão. E aí a Arizona... Entendi. Ela ficou morrendo de raiva da Kelly porque ela fez isso, porque ela pediu pra não fazer, porque ela não queria ficar sem a perna. Igual o Dr. House. É, mas a Kelly falou que era isso ou a Arizona morrer, e ela não tinha como deixar a Arizona morrer, e autorizou cortarem a perna da Arizona, e ela, isso tipo acaba com o relacionamento dela. É, e cara, isso aconteceu mesmo, ela tá na série até hoje, perneta. Olha que vanguarda. Uma coisa que acontece é que eles mudam, eles compram todos os médicos, eles ganham uma indenização gigantesca por causa do acidente, e eles ficam milionários. Porque agora, além de ser os melhores do mundo, eles são milionários. E o hospital tá à beira da falência, porque ele sofreu um monte de processo e tal, por causa dessa história. E aí eles compram o hospital, todos esses médicos que estavam no evento, no acidente, eles compram o hospital e eles passam a ser donos do hospital. Peraí, eles não têm dinheiro suficiente pra comprar o hospital inteiro, mas eles se juntam com a mãe do Dr. Avery, lembra que eu falei? A mãe dela. Sim. É a mãe dela. Eles se juntam com a mãe do Dr. Avery, juntos todos eles compram o hospital. E eles mudam o nome do hospital de Seattle Grace, agora chama Gray Sloan Memorial Hospital, por causa da Dr. Lexi Gray e do Dr. Mark Sloan, que morreram tentando salvar uma pessoa. E aí, no último episódio, caiu uma tempestade gigantesca na cidade de Seattle, e no meio das cirurgias, no meio de tudo que tá acontecendo, o hospital fica sem energia. E aí todos eles, foi igual na época do tiroteio, só que agora é um apagão, exato. E aí eles têm que fazer cirurgia sem luz, tem alguém fazendo uma cesariana e no escuro, todo mundo manda um hero ball, mas algumas dão certo. A April e o Dr. Jackson Avery, eles começam a ficar juntos de novo. Beleza. Aí a gente vai pra Season 10. Aí, cara, nessa temporada, tipo, nada mais faz sentido. Aí, tipo, o negócio começa a descer a ladeira totalmente. Porque até agora tava fazendo, né? Não, mas é que nessa temporada, cara, aí, tipo, entra um monte de gente nova. Nada continua na história. Nada mais faz sentido e nada mais é legal. Até mas as pessoas continuam assistindo. Não, nessa temporada aqui a gente começou a pensar que, putz, tá na hora de acabar. É hora de começar a acabar. Só que uma coisa importante é que, embora a Dr. Robbins continue perneta, isso não é mais um problema na vida dela. Ela não manca, ela anda de salto alto normal, tipo, desapareceu. Ela faz cirurgia de 10 horas em pé. É, tipo, vamos ignorar o fato de que ela é perneta. É, a verdade é que ela deixou de ser perneta e um milagre aconteceu. Ele só não foi mostrado nas câmeras. No último episódio acontece o seguinte: tem um ataque terrorista no hospital, é claro. Esses médicos, eles sabem que toda vez que chega mais ou menos abril, maio, uma merda gigantesca vai acontecer na vida deles. Porque acontece todo ano. A Arizona e a Kelly, elas estão, tipo, se separando e voltando. Elas estão pensando em ter um outro filho pra salvar o casamento, mas não tava dando muito certo. Tem um ataque terrorista no hospital e a Christina Yang decide que ela vai embora do hospital pra sempre. Não, melhor. A Christina Yang, ela tá concorrendo ao prêmio Avery. Lembra? Que é da mãe do Dr. Avery. Sim. E todo mundo sabe que ela vai ganhar porque, tipo, ela é a melhor cardiocirurgiã do mundo, né? E aí ela não ganha. Ela descobre depois que ela não ganhou o prêmio porque, como a mãe do Dr. Avery é a dona do hospital, ela acha que é antiético ela dar o prêmio pra alguém do hospital. Então ela percebe que ela nunca vai ganhar o prêmio se ela ficar no hospital e aí ela decide ir embora. Ela decide porque ela o prêmio de melhor médico do mundo é mais importante do que exato, o trabalho. Como dela. Você nunca poderia ganhar uma medalha de ouro porque, sei lá, porque você trabalha na usina de ouro. Na mina de ouro. E uma coisa muito importante é que a Cristina, ela é substituída por uma outra médica, que também é a melhor cardiocirurgiã no mundo, que é a Maggie Pierce. E a Maggie Pierce, ela é uma criança adotada. Ela tem pais adotivos e tudo mais, e ela é muito feliz. Ela é negra, como o Dr. Weber. E a gente descobre lá na frente que ela é a filha do Dr. Weber com a mãe da Meredith Grey, com a Dr. Grey. Ela é uma irmã perdida da Meredith Grey. Entendeu? A gente descobre Entendi. Que lá atrás a mãe da Meredith Grey teve uma filha, escondeu de todo mundo, deu pra adoção, e agora ela é a família que a Meredith Grey tinha perdido, porque a mãe dela morreu, o pai dela morreu, a meia-irmã dela morreu, e agora apareceu uma o nova novo pai dela morreu? O novo, não, o novo pai dela tá vivo, que é o Dr. Weber, vivo até agora. Ah, ainda bem. Vamos ver, né? É. Aí, na 11ª temporada, que é a primeira temporada sem a Christina Yang, um monte de coisas sem importância acontecem, mas, no final, no último episódio, quando ninguém imaginava que isso podia realmente acontecer, Dr. Shepard morre, o marido da Meredith. Nossa, não esperava por essa. Ele não é, tipo, o principal? Ele era o principal, ele era o melhor neurocirurgião do mundo. E, isso aí não é um problema, né? Porque o próximo vai ser o melhor do mundo, então... Não, não só isso. Isso aí a gente supera. Eu vou, já vou falar sobre isso pra você, mas uma coisa que eu não contei pra vocês é que o plot dessa temporada é que ele é convocado pelo presidente Barack Obama pra ser o chefe, o médico-chefe que vai resolver a medicina no mundo. Só que ele tem que se mudar pra Washington DC. E aí ele chega pra Meredith Grey e fala assim, pô, eu não posso recusar isso, né? O chamado do presidente. A gente vai se mudar. E a Meredith Grey fala pra ele assim, de jeito nenhum, a minha carreira é mais importante. Eu vou ficar aqui porque eu sou dona desse hospital. E aí eles meio que se separam, mas depois eles voltam. Só eles podiam ter carregado o hospital com um helicóptero e colocado em Washington. Podiam, né? Porque era só ter um hospital, que era só pegar o helicóptero que carrega hospitais, como qualquer um faria. Exato. Mas eu acho que eles não pensaram nisso. Mas no final eles ficaram juntos, mas aí não adiantou nada, porque ele morreu. Ele morreu num acidente de carro. Ele tava na estrada, ele viu um acidente que aconteceu, desceu do carro dele, salvou as pessoas num acidente, fez uma cirurgia usando um pedaço de plástico de lavanderia, chamou o 911, colocou as pessoas numa ambulância, voltou pro carro dele. Quando ele foi fazer a volta na estrada com o carro dele, ele foi dar uma olhada no celular, veio um caminhão e pegou o carro dele em cheio. Aí ele foi pro hospital, só que era pro hospital pequenininho que ficava nas montanhas onde ele tava. As pessoas não conseguiram salvar ele. Então, a Dr. Meredith Grey, ela ganhou uma irmã, mas perdeu o marido. Mas, não só isso. A cirurgiã que veio substituir, a melhor cirurgiã, neurocirurgiã do mundo, que veio substituir o Dr. Shepard é quem? A Dr. Shepard, a irmã dele. Nossa! E ela vai morar com a Meredith Grey. E elas formam uma família estranha de pessoas que estão vivendo o luto do Dr. Shepard que morreu. Aí, Modern Family de novo. Modern Family de novo. E depois, a Megan Pierce, ela vai morar com elas também, porque afinal elas também elas se consideram uma irmandade, porque elas têm alguma relação de irmãs por causa disso. Mas parece uma mistura de Modern Family com aquele Party of Five, lembra? Parece. Dos cinco irmãos, tá sempre alguma merda muito grande acontecendo. E quando parecia que a coisa ia dar certo, aí alguém tinha câncer ou o cachorro morria. Acho que era a série mais sofrida que eu lembro. Não, e várias mulheres morando juntas, assim, parece filme da Meryl Streep, né? De drama, assim. Aqueles filmes que ganham de melhor drama, assim. Tem três mulheres que moram juntas e elas se apoiam. E elas superam a perda do amor. É tipo isso. E aí, na 12ª temporada, lembra o Dr. Owen? Chegou pra ser o par da Dr. Yang? Lembro. Mas ela foi embora. E, então, o Dr. Owen começou uma relação com a Amelia Shepard, que é a irmã do Dr. Shepard que morreu. E nova, melhor neurocirurgiã do mundo. Isso. Isso foi uma das coisas que aconteceu. A outra coisa que aconteceu é que a Arizona arranja uma nova namorada. E essa namorada é quem? A médica que atendeu o Dr. Shepard no acidente dele e deixou ele morrer. Ah. E ela vem trabalhar no hospital. E aí ela vira uma inimiga da Dr. Grey. Porque a Dr. Grey culpa ela pela morte do marido. E ela é dona do hospital. E isso. Ela deixou ela ir trabalhar no hospital. É, porque não é bem assim, né? Além disso, a Arizona e a Kelly, que finalmente ficaram amigas depois da separação delas, a Arizona resolve ir fazer um estágio em Nova York e elas começam a brigar pela guarda da filha delas, que é a Sofia. E, que como se não... já tem uns 6 anos. Como se não bastasse, tem toda uma história que eu não contei pra vocês. Tem um outro cara, que eu nem lembro o nome dele, peraí. É o Ben... Ben o quê? Não lembro o sobrenome dele. Bom, mas o Ben, ele era o anestesista do hospital. E aí o ele... O melhor anestesista do mundo. É, ele era, obviamente, o melhor anestesista do mundo. Só que nesse mundo, só os cirurgiões valem a pena. Então, ele não tinha muita importância, mesmo sendo o melhor anestesista do mundo. E o Ben, em um certo ponto da série, que eu esqueci de contar pra vocês lá atrás, ele começou a namorar e depois casou com a Miranda Bailey, que era baixinha chefe dos residentes, lembra? E ela é muito importante na série. Eu quase não falei dela, mas ela é muito importante na série. E a Miranda Bailey, agora, ela é a chefe da cirurgia do hospital. É, tipo, é o cargo máximo. E depois que o Ben casou com ela, ele percebeu que ele não era um ser humano completo, porque ele não era um cirurgião, e ele resolveu ir estudar cirurgia. Então, mesmo sendo um médico mais velho e experiente, ele passou a ser um dos residentes, junto com os novos residentes, entendeu? Então ele, ao mesmo tempo, é um cara mais velho e amigo de todo mundo e o melhor anestesista do mundo, e ele é um estudante da residência e o marido da Dr. B, certo? Certo. Beleza. E aí, em um certo momento, ele tá no meio de um atendimento como residente, não como anestesista. Como residente, eles não podem fazer algumas coisas, eles não podem performar uma cirurgia sozinhos, umas coisas assim, porque eles ainda são estudantes. E aí, como residente, ele tá com um paciente sozinho, acontece esse paciente começa a ter uma crise e ele resolve mandar um Hero Ball e operar o cara ali sozinho na hora. Não só isso, ele faz isso no meio de um lockdown no hospital, tipo, quando fecham todas as portas, tudo trancado, porque o hospital é cheio de tática antiterrorista, porque ele foi atacado várias vezes. Aí sabe o que ele faz? Sabe aquele clipboard? Sabe aquela prancheta que tem um clipe em cima? Sei. Ele arranca o clipe, joga um álcool em cima e usa como bisturi. Nossa, e opera aí. E opera o cara com isso. Por conta... pode colocar MacGyver nas listinhas de... É, vou botar MacGyver. E aí, MacGyver. Por conta disso, por conta dele ter feito isso, isso é errado, ele vai ser julgado pelo hospital, que ele não podia ter feito cirurgia sozinho, muito menos desse jeito. Não é uma cirurgia, ele faz uma cesariana, ele faz um parto de um bebê. E aí, ele faz isso, ele é julgado pelo hospital e todo mundo absolve ele. Todo mundo fala assim, não, tudo bem, ele podia ter feito isso. É, não foi uma coisa legal e tal, mas beleza. Ele se viu numa situação em que essa era a única situação que ele podia fazer para salvar o paciente. Menos a Miranda Bailey. A Miranda Bailey vai lá e não libera ele. Ela fala que como marido dela, que é a chefe dos cirurgiões, ele tinha que dar exemplo e não fazer isso. E aí ela suspende ele do hospital. E aí isso, tipo, vira um problema no casamento deles. Eu tô contando tudo isso pra vocês porque no último episódio, quando já tá tudo bem, ele já tá voltando da suspensão dele e tá podendo trabalhar de novo e tal, a mesma coisa acontece. Tem um lockdown no hospital e ele tá com a April. Lembra a April, que era a mulher do Dr. Avery? Também não contei pra vocês. Ela era a nova chefe dos residentes. Isso. A April, lá atrás, ela ia se casar, abandonou o noivo do altar e fugiu com o Dr. Avery, com o Jackson. E depois eles tentaram ter um filho, a gravidez não foi pra frente, eles ficaram mega tristes e aí eles se separaram. E aí, numa das tentativas deles voltarem, ela engravidou de novo e ela tá grávida agora. E ela tá agora na sala de cirurgia com o Dr. Ben, tem um novo lockdown e ele tem que fazer uma cirurgia, uma cesariana de emergência. E ele só tem uma prancheta. E aí ele vai lá e faz. Sendo que ele não podia ter feito isso, sendo que ele acabou de cumprir suspensão por isso e tal, ele vai lá e faz de novo. E aí, tipo, fica um suspense, porque, tipo, o que vai acontecer com a carreira dele agora que ele fez isso duas vezes? A gente sabe o que vai acontecer. Nada. Ele vai ser perdoado e Grifinória vai ganhar 50 pontos. Vai ficar tudo bem. Outra coisa é que a Kelly e a Arizona não vamos falar nunca mais, porque a Kelly ganha a custódia da filha delas. Da filha delas e vai morar com a Penny, que é a médica que não salvou o Dr. Shepard. E a coisa mais absurda de todas, a Meredith beija um outro cara, que é o Dr. Nathan, que é o médico de um outro hospital. O que eu achei pior aí foi ele ser de outro hospital, né? Porque até então eles mantinham tudo ali no hospital, resolvia... E ser de hospital, claramente, não é o melhor do mundo. É isso. Ela tá rebaixando. Eu contei 12 temporadas de Grey's Anatomy. 12 temporadas vezes 24 episódios, quanto foi? Deve ser 288, eu imagino. É, 288. Aí, fiz rápido, hein, de cabeça. Eu contei pra vocês 288 episódios em, sei lá, quanto tempo eu levei? Uns 40 minutos? É, por aí. Que o Caio vai conseguir espremer em 15. É, eu vou facilitar o trabalho dele e vou dar um resumo aqui. A primeira temporada é Melrose Place, a segunda é um assassinato, a terceira é Melrose Place, a quarta é Heroes, na quinta o George O'Malley morreu, na sexta entra muitos novos personagens, o Alex morou no carro e chega um cara distribuindo tiros. Na temporada 7, a Meredith vai ter Alzheimer e o Dr. Weber descobre a cura pro Alzheimer e se torna um novo pai pra Meredith. Não, quem descobre na temporada a cura pro Alzheimer, 8... quase descobre a cura pro Alzheimer, ele não descobre, porque como ela sacaneou a pesquisa foi anulada. E aí isso. Ele não descobre, ela impediu o marido dela de descobrir a cura pro Alzheimer. E não, ele teria descoberto, né, naturalmente, porque é isso. Era questão de tempo. É. É. Na temporada 8, a April é a nova chefe dos residentes. Eles vão pra Lost, fica todo mundo perdido na selva. Alex morre, o Sloan morre e a Arizona machuca o pé. E o outro cara lá machuca a mão. Não, ela não machuca o pé, ela machuca a perna e depois ela perde a perna. Na temporada 9, acaba o relacionamento com o amputamento e tem uma tempestade gigantesca. Na temporada 10, tem um ataque terrorista e surge outra melhor cirurgiã do mundo. Na temporada 11, morre o Dr. Shepard num acidente de carro e tudo vira um filme da Meryl Streep. E na temporada 12, a gente tem um episódio de MacGyver. Não é genial? Genial. Não é a melhor série do mundo? Vocês conseguem perceber o quanto ela caminhou pra ficar muito ruim e de repente deu a volta e ficou boa? No mínimo, ela é a mais completa série de todas. Né? E agora, entre as temporadas 10 e 11, ela começou a ficar tão ruim, mas tão ruim, que a gente pensou, puta, agora acabou. E aí, o que aconteceu? Deu a volta e ficou bom de novo. É, o que eu achei legal é que esses dias eu tava conversando com a Amanda, minha filha de 8 anos. Ela perguntou assim, pai, você já percebeu que na Peppa, os personagens são todo mundo? Então, todo mundo que estuda na escola, é todo mundo que tem em todos os lugares, é todo mundo que faz aniversário, é todo mundo que trabalha em todos os lugares. Esse conjunto de, sei lá, 20 personagens é todo o universo da cidade. É isso. E eu dei razão a ela e isso se aplica a Grey's Anatomy. O que a gente tá concluindo é que Grey's Anatomy é Peppa Pig no hospital. Exatamente. Eu prefiro Peppa Pig. O ideal era que no final de todo episódio de Grey's Anatomy todo mundo risse e caísse no chão de tanto da risada. Isso é o que falta pra melhorar Grey's Anatomy, aí ganha mais 12 temporadas. E eu acho que isso vai acontecer, cara, eu acho que essa série nunca vai acabar. Tomara, oremos. É isso aí. Pessoal, obrigado, Denis, obrigado pela sua participação e por compartilhar essa história comigo, e obrigado por acompanhar Grey's Anatomy até o fim. Valeu, agora eu posso conversar com os amiguinhos sobre Grey's Anatomy. Você sabe tudo o que aconteceu. Já sei tudo. E, Rafael, é isso aí, cara, muito obrigado. Valeu, hein. Valeu, Denis. Valeu, abraço. Até mais. Adeus.